Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. As farmácias estão comercializando o teste rápido para a Covid-19, que é um exame de sorologia, assim como o teste feito em laboratórios de análise clínica. Porém, existem algumas diferenças. A professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica, no PIT, Michele Melgarejo da Rosa, explica. A principal diferença entre os testes é o quantitativo de material, né? Porque pode ser tanto uma gotinha de sangue do dedo, né? Que tem uma quantitativa de células ali muito inferior a uma coleta sanguínea, como é feito em laboratório. Então, começar pelo quantitativo de coleta de material biológico, a gente já tem uma especificidade um pouco superior, né? Para os testes feitos em laboratório. Entretanto, o padrão ele é praticamente o mesmo, porque ele envolve duas técnicas, que é uma técnica chamada de imunocromatográfica, uma técnica chamada de imunoenzimática, né? A reação antígeno-anticorpo, ela tá presente nos dois métodos. Então, o antígeno que tu vai ter no corpo se tu tiver contaminado pela Covid e o anticorpo que tá no teu teste, né? E aí, se caso tiver essa reação, se um se ligar no outro, significa que tem a presença de algo ali, né? A integrante do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica da UFPE, no PIT, destaca ainda que o resultado dos testes que utilizam essas técnicas podem ter várias interpretações e alerta para que as pessoas que compram os testes saibam do que se trata. O problema é justamente essa interpretação. Vai ser a presença de quê? A presença de algo que já passou? A presença de algo que era um outro vírus semelhante a esse? A presença de uma célula que, na verdade, ela não dura o suficiente para representar uma janela imunológica? Então, esse é o principal questionamento sobre os testes mais rápidos, né, que os testes de PCR. Realmente eu não posso confirmar, não posso ter um diagnóstico provindo desses testes sorológicos, né? E aí, claro, teve um aumento das propagandas desses testes, né, porque também é uma maneira de comercialização, mas que mascara a realidade de para que que ele serve. As pessoas, se resolverem comprar os testes, precisam saber o que estão comprando. Você ouviu a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica no PIT, Michele Melgarejo da Rosa. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br. Humberto Casimiro, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.